seu papá. O 6255, formação de tráfego à sua esquerda, um Robson 44, mantendo 500 pés, não irá interferir, tráfego adicional, um Alfa Sierra 50 à sua direita, vertical de Itapuã. Vista livre, pouso autorizado, uma centena com 10 nós, cabeceira deslocada 380 metros, 6255. Então, Mike Papá, Torre. Diretor, Papá. Tipo do equipamento, por gentileza. Após ingresso no pátio e poste na Lima. Posição por aqui, ó. Papá. O senhor conhece aeródromo? Brasil. Ok, curva direita, mantenha então o setor norte da Torre. Setor norte do aeródromo, 500 pés, o meu Mike Papá, ok? Não interfira com a linha litoral devido ao eixo de decolagem da pista 1 a 0. Ok, eu vou seguir com a direita, mantendo o setor norte 500 pés da guarda. Presa o cruzamento para Vitor Hotel Delta? Não, negativo. Vitor Hotel Delta mantém ainda 500 pés, setor norte, aguardando sequenciamento para a pista 1 a 0, ok? Autoriza a transferência para controle e mantém afastado da pista? Sim. Você autorizaria controle e eu mantenho afastado do eixo da pista? Não, negativo. Mantém escudo da torre. O Vitor Hotel Delta. Ok, Delta. Foi o 7-0, ponto espera. Foi o de lá de imediato. Negativo, mantém a posição. Ok. Oi, boa tarde. Bom, 1-1-6-2, 4 milhas e meia, baixou, travou na 3-6, na 1-0. 1-1-6-2, continue a aproximação, aguarda pista livre, cabeceira deslocada em 380 metros, vento 100 com 12. Gente, tá na sua escuta, bom, 1-1-6-2. O meu Mike Papá vai manter setor norte, 500 pés, em espera, ok? Aguardando autorização. Você para o setor norte, o meu Mike Papá. 1-1-6-2, informação de tráfego, à sua esquerda, um Robson 44, 500 pés. Tráfego adicional, um esquilo à sua direita, vertical de Itapuã também não interfere, aguarda a pista livre. Entendi, 1-1-6-2. 6255, sala 58, direito, 1-2-1. 2-1-1-6-2-5. Tráfego e autorizado frequência livre. O Alfa Juliette Romeu, retorne a frequência do controle após a passagem de Vera Cruz, Alfa Juliette Romeu. Na retaguarda também, Bruno. 1-1-6-2, pouso autorizado, cabeceira deslocado. Uma centena com 12 nós, 1014 no ajuste. Autorizado, pouso 1-0, 1014, gol, 1-1-6-2. Romeu Fox Lima, da presente, prossegue a retaguarda do gol, direto EBTA. Reporte visual com Robson 44, iniciando o cruzamento agora da final da 1-0. Romeu Fox Lima. Fox visual com 44, vai a retaguarda do gol, Romeu Fox Lima, faz 5 EBTA, vem lá. X-Ray, pistão 1-0, reporte estabilizado no localizador. Forte TAP desce para 2000 via, reporte estabilizado, ele é 7-2-10-6-2-0-K. Ok, Cinti, o senhor prefere linha litoral ou cruzamento setor norte? Todo litoral. Ok, então prossegue com linha litoral então, o Romeu e o Mike Papá, linha litoral agora, neste momento, autorizado. Ok, iniciando cruzamento na posição por aqui. Vitro Hotel Delta, tráfego já superado, Romeu Fox Lima à sua esquerda, inicialmente prossegue para Pituaçu ou Itapuã? Vitro Hotel Delta vai para Itapuã. Ok, então curva à esquerda, reporte vertical de Itapuã, que esse pé não me escuta, Vitro Hotel Delta. Quem pega na sua escuta, Delta. 1-1-6-2, solo ao 59, direita, 1-2-1-1. Direita 2-1-1, Tejago, 1-1-0. 7-9-0, alinhar e manter a partir da interseção no 790, cabeceira deslocada em 380 metros. Alinha e mantém a partir de interseção, certo? Ok, o November Yankee Mike inicialmente mantém a posição. Decimal 1, alterno 1-3-3, decimal 9-5. 45-1-3-3-9-5, bom, 105-6. Controle de salada, já, 1-2-2-2-2-2, com 3 horas da rota para avançar. Nós, reporte solo controlado na EBTA, 1014 no ajuste. Reporte solo controlado, Zé Coma. Jessica Golf, cópia. Autorizado, Ituberá, 1010. Via Correia do Axé, decola da 1-7, curva direita, após, torre 1895, o controle 19-8, o transponder 5523. Correto, Mike Off Golf, o senhor está em qual pátio? Queixo, é minha torre para acionar, táxia, bom voo. Balanço saliva, máxima 2. Manu, Mike Papal, o tráfego já está vertical de Itapuã, 500 pés, é porte visual. Tá com o tráfego, o meu vai papar. E mantendo a separação com o mesmo, mantenha a separação 500 pés com o mesmo, o meu Mike Papal, reporte na linha litoral após Itapuã, para transferência. Romeu, Mike Papal. Ok, reportará após Itapuã, para transferência, papá. Mike Oscar Golf, livre acionamento, chame táxi. Uma boa tarde, é o 02, posso lembrar? É 0263, 4463. Para o puxa acionamento 4463, Azul. 98, boa viagem. É, 98, obrigado. Acionamento sanitário, se o índice entra em porta. O meu vai passar, passou o Itapuã, livrou o tráfego. Gente, o meu Mike Papá prossegue linha litoral, chega controle 19-8, hotel regresso. 19-8, regresso, obrigado. Então, já vai ficar igual com o meu aeronave também, tá? Gente, inicialmente, vai manter ainda o setor de Itapuã? Afirmo, vai manter a hora de Itapuã. Ok, reporte para prosseguir para Pituaçu, o Vitor Dandel. Reportará para Pituaçu, Dandel. Romeu, Romeu, mais papá, prossiga visual via litoral 1. Informe como possível ingresso na terminal Ilhéus e o pouso. Autorizado, 108, atento aos paraquedistas, autorizado descida para o tipo de tráfego, PNH 1014 em Salvador. Utilizado o localizador, campo de vista 6200. Linha 6200, atento ao procedimento sem glide, chama a torre 18, decimal 95. 95, obrigado. 2 Salvador, Sané 6200. Vem para o solo. Para a torre Salvador, Sané 6200. Boa tarde. Opa, corrigindo, 2 Salvador, boa tarde, 6200, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Exato. Entra. 2 ao 05, direito 121 no 1. Direito 21 no 1, 962. Bora 962, livre táxi via Alfa Juliette, portal 07. Alfa Juliette, portal 07, 962. Sal de Itapuã, 500 pés, não irá interferir, pouso autorizado. Tem, autorizado, pouso na 2000. Mike Papá, da próxima ao Farol da Barra, informo que houve há instantes lançamento de paraquedista no circuito de Veracruz. Se possível, evite o circuito e atento ao paraquedismo. O Romeu Mike Papá, autorizado frequência livre. A ingressar em terminal Ilhéu, chama o controle 120, decimal 1. A frequência do controle Léo. Alfa 329502. Autorizado, tá 329502, Chantax. Circulando do Serra Índia com Índia, reporte 3 minutos para rotatório. O Kennedy Salvador no 014, Guardião 07. 9200, táxi de Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Alfa, Juliette, 200. Do Lula, da Terminal Salvador, ingressando em espaço aéreo Golfo, utilizado frequência limpa para coordenação com possíveis tráfegos. Atento, houve lançamento de paraquedista há poucos minutos no circuito de Veracruz. Reporte após a passagem de Veracruz. Informa também um caravan iniciando descida após o lançamento dos paraquedistas. O Lima aqui no Zulu. Controle Salvador, boa tarde, Azul 27, tudo. litoral, informação do GPS, grau de descida. 1790, chama o centro Recife, 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. 245, 205, obrigado. Boa tarde, Azul 2771. Está em contato radar, passando a posição coral, vou para o Edmário, para interceptar a chegada no mar e CNH 1014, desça para o nível 050. Autorizado, Salvador Serra, November, Índia, Papá, 080, nível, a decolagem é da 17, curva à direita, saída Arbor, após, conforme plano apresentado, o controle 119.8, TOE 1895, transponder 5032. 33 decola aos 11, curva à esquerda, mantenha 1000 pés, na perna 2100, guardando instrução. Esquerda 1000 pés, perna 2100, guardando 2733. 050, Kenegal 1094. Vertical de Itapuã 500 pés, ok? O Mike Oscar Golf, livre da colagem 97, 90 graus, 12 anos. Vitor Hotel Delta, informação de tráfego, aeronave agora iniciando a rolagem da pista 17. No pátio 5. Observe a aeronave da vai iniciar o táxi agora e após prossiga para o gate 3. O gate 3 observando a aeronave da TAN 200, obrigado. Decolar os 13, já acenda para 1000 pés e aguarda prosseguir para corrido axé, ok? Suba para 1000 pés. E vai na prova, aguardando para axé. Aí, testa golfe. Então, aguarde para chamar a torre do Guardião 07. Guardião 08, forma o tráfego próximo a Vera Cruz, mantendo 2510. O Guardião 08, autorizado frequência ali para coordenação com os tráfegos próximo a Vera Cruz. Cadê a preferência, pai? Peço a boca. Vitor Hotel Delta, para informação, tráfego do cordão 17 já acendeu para meu pé, ok? Tá, bloco mesmo. Cruzada 2733, livre toque emitida, pista 10, uma centena com 12 nós, cabeceira deslocada em 380 metros. Valeu, livre toque emitida, pista 10, cabeceira deslocada 2733. 280 do VR de Salvador. Chame controle 19-8 até o regresso com o voo. 14-9-8, sai daqui a pouco, mas vai ser voo. Vitax, chame para ingresso, isso que entra em forma. Busca Golf, prossiga visual, 1000 pés, corredor Axé. Marca essa Golf. 204, reduza para 2209. Zero, Kennedy 1-0-1-3. Primeiro dia, chegada Mari, ao 070, 380 metros, do tempo 389. Valeu, Mari. Visual, posicionamento da Renave, sistema 0. Aguarde a Renave, sistema 0-3-2-1-3. 771, vitoração para final de LS X-Ray, pistão na terra, corre direita para 045, o limite ao localizador. Direita 045, limite ao localizador, azul 2771. Continua, agora o Senegal no 013, precisa Mickey Antipés, corredor Vera Cruz, enterrado. O Lima Quilinho Zulu. Rádio 07, chama a torre Salvador 118, decimal 95. Direito, Rádio 5, 07. Está todo o passeio, tá bom? Estou guardado. 4, tem informação Juliet para o Santo Mônio 360. Para posicionar e pronto para a copa. Ok, o Oceano 254 está autorizado Antilão, Rio de Janeiro, 360 nível, via UPS 44 até a aldeia, decola da 1-0, curva à direita, saída da EL, Leda e Bidev. O controle 198, transponder 5041. Solo 1227, autorização para Marcel. 1864. Autorizado Rio de Janeiro, 71, nível 360, controle 44 ao dia, decola da 10 curva direita no perfil da Eleita Bidev. Controle 1198, código transporte 504, hora para o Chanel 6254. Para o Chanel 6254, correto, cotejamento, chama para o push, acionamento. Vai chamar o 6254. 1864, está pronto para a cópia, Marcel? Ah, copio, boa noite, na cópia. Autorizado Maceió, 350 nível, via Eupesulu 17 até Orago, após direto, destino. A decolagem da 1-0, curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 198, transporte 5026. 350, Eupesulu 17, Orago, direto Maceió, 1-0, esquerda Puca, Caju, 198, 5026, com 1864. Correto, com 1864, chama para o puxa acionamento. Puxa acionamento é a portaria, boa. Para o puxa acionamento, 4463, conceito. Autorizado, 4463 azul, chama táxi. Bom, meu pai, o Kennedy 0013, o azul 2771. Autorizado, puxa para 2-0, azul 1-0, 1-3, 2-7-7-1. O 3804 desce para 4010, Kennedy 1-0-1-3. 4-0-1-3. 3-0-1-3. Ainda dessa prova? Ainda, 3804. A prova é 1-0-1-3, Kennedy 1-0-1-3, Alfa Juliette Romeo. Mantém os corredores, Alfa Juliette Romeo. Controle 1-5 aqui em forma, decolado na sua escuta. Então, 1-5 aqui no forma, contato rodar, suba para nível 400 na saída da árvore. 400 na árvore, 1-5 aqui em forma. Eu mesmo, tenho mais em tráfego agora ingressando a 17, vai reportar alinhado e pronto na cabeceira. Guardião 07, livre, aproximação para o Graé, o vento 120 com 12. Você está observando os tráfegos, 107-07, vai chamar no solo. Professora 2733, F Charlie 35 da Polícia Militar, aproximando para o Graé, a sua esquerda, não irá interferir. Livre toque é remetida, pista 90, 920 graus, 10 nós, o ajuste 1014. Qual livre toque é remetida, pista 90, 2733? 3895 aos 20, 198, boa viagem. Grau 2793. Corre o Vida no céu delta, livrando sobre o Itapuã para a região do Bonocô. Ok, prossiga a linha litoral e chame o controle 198, Vida no céu delta. Amaral, controle, Vida no céu delta. Reportarei no localizador, azul 2771. Está fora. Papa Romeu, vindo na tabela. Romeu, vindo na tabela, precisa avisar o vídeo para o seu. Ok, está se aproximando aqui para o sul, para sobrevoo na região da Monocô. Entendeu? Apenas confirmando, a aeronave que modulou o ILS está operante, porém sem o glide. São 3804 GPS, então, para pintura? Como eu tinha, você avisou 366, o senhor não tinha solicitado o aeronave pistão na zona? Eu mais tive, mas a nossa rampa... Podemos deixar então autorizado então nessa proa ou deve ficar 4 mil? Último, agora sim descida para 2500 pés para o servidor 366 autorizado. Procedimento terminado, pistão no zero, reporte na final. Sim, poderá. Número 31, chama a torre Salvador 118, decimal 95. Chama a torre Salvador 118, decimal 95. Vai chamar a torre 1895, azul 2771. Olha, aqui pela tabela, entrando agora para o litoral, para a prova de Monocô. Vou te ver, Total Delta. 771 no localizador da 10. 771, continue a aproximação, aguardo autorização de pouso, 1914 no ajuste. 14 no ajuste, 2771 aguardando a autorização para fora. Olha, é o Papatago Lima, Kilo Zulu. Kilo Zulu, reporte final de 3 milhas, cabeceira 17. 1-7-0, não é se possível. 1-7-0, nós é para decolagem ou para o nosso companheiro da frente? Devido à aeronave na frente, a aeronave no momento, meia dúzia milhas à sua frente, com velocidade de solo a, reduzindo, passando 1.65 nós. Ok, senhor. Todo mundo apresente, o pessoal espera com curva pela esquerda, 1.500 pés. Imagina, 1.500 pés, imagina. Passou externo, baixado e travado, azul 2771. Com 12 nós, o ajuste 903, informação de tráfego. À sua esquerda, o caramba da Força Aérea, mantendo a perna do vento da 10, 1000 pés, não irá interferir. 2771, no cabeceiro deslocado em 380 metros. 2771, no ciente do tráfego, ciente da cabeceira deslocada. Professora 2733, apresente e efetue curva pela direita, 360 pela direita, mantendo 1000 pés. Reporte nova perna do vento. 360 pela direita, mantendo 1000 pés, reportaria a perna do vento, 2733. Salve, volta a perna final do vento. Ok, frente. Oi, Juliette Romeu, esse 360, já pela esquerda em Paripe, Alfa Juliette Romeu. 360 pela esquerda em Paripe, de Alfa Juliette Romeu. Eu sou 4076, desce para nível 050. 050, 4076. Alfa Tiani Mike, desce para nível 060, se possível, inicie redução para 2009. Desce para o 060, reduzindo, Alfa Tiani. Esquenque uniforme, chama o centro, Recife em 128, decimal 8, até 126, decimal 0. 28, 2060, quatro. Zero 4076, condições de apoio ZTAP, qual Serra Vitor 366 ao invés do 368? 368, 4076 Tiago Mike, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para 080, o limite será radial 320 do VOR de Salvador. 080. 080, limite é 320 de Salvador. Ok. Afirma, está presente, 9-0, pela direita, 2733. 5-6 a bordo, 12h40, o Fernando Salvador. Chegou no 864, está livre o táxi. Em frente. Pátio principal Índia, no ponto espera da 1018-952, boa viagem. Principal Índia, 2896, como espera um bom final de semana todo. Boa noite. É liberado, Oscar Papa Gol. Torre 1895, transponder, acione o padrão 0153. Pro 4076, desça para 4010, QNH no 013, autorizado o procedimento R nave pistão no 0, reporte na final. Gente, desça 4013, autorizado o procedimento R nave pistão no 0. Autorizado, uma centena com 12 nós, cabeça deslocada em 380 metros. Autorizado, por 3764. Forte 3, 2771. Gente, Romeu, grato pela ordem, chama a Torre Salvador 1 no 8, principal 95. Valeu, muito trabalho. Ingressou o final das 17, aí vai me reportar 3 milhas, o Força Aérea 2733. Afirma, agora aqui é só interferir com a final da M7, 2733. El, Leda e após Irume, controle 198, transponder 5007. Esticado, está presente e mantém a espera com curva pela esquerda, Alfa Juliette Romeu. É o assistivo, iniciado. Torre Salvador, 3206, boa tarde. 3206, continue a aproximação, agora a autorização de pouso. Boa tarde. Final 3107, baixado, travado, Lima Kilo Zulu. Continue a aproximação, agora a autorização de pouso. Aguardo a autorização de pouso, Lima Kilo Zulu. 3804 aos 29 no 2111. 2111. Ao start. Solo, seu 38, 04, entrou. Tá, 3804, táxi em frente, Alfa Juliette, portal 04. Alfa Juliette para 04, portal 04. Confirma a presa de destino, Oscar, Papa Volta. 242. Iniciou azul 4076. Pente azul 4076. Posição 4. Eu sigo as instruções do mesmo, 2771. 2771. Nós que apagamos. Bom, é de 108, a fim de evitar o sinal da pista 1-0, condições de manter esse visual na proa 040? Radião 08, controle. Radião 08, condições de manter esse visual na proa 035 por 2 minutos? 035, dá um voto. Mil e três no ajuste. Cabe ser deslocada em 380 metros. Pouso autorizado 1-0. Livre, pouso na 1-0 para 3-2-1-6. Deslocamento da cabeceira. Mil, Esquente no foco, controle. Efetue 180, reporte livrando no Pátio 4. Pátio 4 ou Pátio 5? Poxa, número 3, 5 mil, avanço 3, 5, Pátio. Alfa de Anáquio, à esquerda, pro 130, para interceptar o localizador. Esquerda, 130, Alfa de Anáquio. Alfa de Anáquio, capitão do mundo. Salvador, voa 240, 76, final 9 milhas, em nave 1-0 visual. Continua a aproximação, agora atualização de pouso, 4076. Frente, 4076. 4463, alinhar e manter, cabeceira deslocada em 380 metros, 4463. Prima, tem 156 contadas, 4463. É, 2733, vamos ver aqui. Prossiga, 2733. Possibilidade de coordenar para a gente seguir para o controle, operação do LF, da 10? Leva até Piraí, apoio direto Umbade, é o Pesolu 44 Pagog, decola da 1-0, curva direita, saída da El, transição Motiva, controle 19-8, Transponder 5050. Obrigado, Guarulhos, 5-3-0, é o Pesolu 1-0. Alfa Alfa, direto, Umbade, é o Pesolu 4-4, o 2067 está correto, chama para o puxa acionamento. 090, tá bom, meu. Informação de tráfego, um caravan da Força Aérea Mil Pés, vertical de buraquinho, não irá interferir. Até um ponto de espera. Até um ponto de espera no 864, boa tarde. Alfa Juliette Romeu, reporte final de 3 milhas, cabeceira 17, Alfa Juliette Romeu. Alfa Juliette, alô. 3 mil pés, o TNH 1-0, 1-3. 3-0-2-0, 3-0-3. Primitivo, o Oceanema 3, 5000, o limite, será ao cruzar o nível 060, resume a navegação para o de Tuna. Alfa Tiago Nike, chama a torre, 1-9-9-9-9. 18-9-9. Chamei o controle 19-8-4463, boa viagem. 19-8, boa. Alfa Charlie Mike, prossiga. A 2,5 do céu. A intenção é cancelar e prosseguir o plano 7. Se a intenção é cancelar, o seu vai ser o número 2 para 17, ok? Eu tenho um tráfego aproximando para... Na final da 17 vai me reportar 3 mil. Ah, sim, tio. Cruzou, qual a posição? Já partiu o clima, cruzou. Azul, 4463, você escuta, senhorita, tracei da Coral, transita pela de Coral, quando possível. Do 4463, contato radar na decolagem, suba via Coral para o nível 180. Via para o 180, quando possível pela de Coral, está totalmente visual. A presença está cruzado Coral, o azul 4463. Muito obrigado, Coral. 17, vamos fazer mais. Ah, pronto, só vamos fazer mais, viu? Charlie Mike, tráfego agora está a 2 milhas da cabeceira 1-7. Charlie Mike. O Alfa Juliette Romeo, cheque o trem e pouso autorizado 1-7. Uma centena com 12 nós, o ajuste no 0-1-3. Alfa Juliette Romeo, passa a travada, final 1-7. O Charlie Mike tem o tráfego à vista. Cliente, mantendo separação com o mesmo. A 4 milhas, gire base para a final da 1-7, aguardando a autorização de pouso número 2. Alfa Juliette Romeo. Claro, 4076 ao 36, livrou 1211. 211, boa. Guardião 08, para dar a rotatória, todo o nosso site. Guardião 08, reporte vertical da rotatória no 1510, 1003, registrado. Só para falar na bancada da rotatória, vou ver. Isso, 18 milhas, um Charlie 402, passando o nível 070, em subida para o 090. Papai, o Romeu, informa o tráfego, irá subir uma televisão 080. Sim. Guardião 08, para lá, para lá, para lá. Reporte final de 3 milhas, Guardião 08. Para lá, para lá, 3008. Informação de tráfego, o Guardião 08, eu tenho um cargo da Força Aérea, mantendo 1000 pés vertical de buraquinho, ok? Do tráfego 08. Alfa Charlie Mike autorizado, final 97, aguardando autorização. Claro, vai. Alfa Juliette Romeo aos 37, táxi à frente, libere na esquerda, na Quebec, e aguarda para a Ringer. Alfa Alfa Juliette Romeo. É 356, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3, autorizado em ILS 100 glide, reporte estabilizado. Bruno 864, decola aos 37, controle 19-8, voleagem. 19-8, vou para a costa. Na curta, dando 7-3, vai checar, vou apaixonar mais. Localizado, 97, 120 graus, 12 nós, o ajuste no 0-3, alfa, te animais. Autorizado, pouso, 97, alfa, te animais. Controle, muito boa tarde. Gol 864, está colado na circuita perto da saída Puka. Gol 864, contato com a dada de colagem. Mantenha pronta 2000 após o Jamo, fica para o nível 350. Após 2000, vai direto Jamo. Muito obrigado. Gol 864 para o 350. Basta Papagoshi, informe o ponto para modificação de plano. Eu tenho 130 milhas de Salvador, ou magnética 120 de Elfa. Afim, a magnética? 2 horas de Elfa. Que é isso, essa Lima, e aguardando para reingresso, devido a draco na final 2017. Que é isso, Elfa dos Alhos, vai para Lima, aguardando a Alfa Lima. Eu tenho um setorizão, eu sou fora só para 1500, eu traço da N0 a 1500. Autorizado, então, a sessão para 1500. O senhor vai prosseguir ainda para procedimento ILS ou vai continuar visual com a gente? Ah, a gente pode fazer isso na 1-0, visual, aí depois de tocar a MT, a gente prossegue para o 1-4-3. Pronto, seguinte, ingresso na perna do vento, tráfego na final da 17, 2 milhas mais ou menos, já em descida para 1000 pés, o Força Aérea 2733. Afirmativo, está livrando então 1000 pés, passando 1100, está visual com tráfego nacional da 1-7, direcendo a perna do vento da 1-0, 2733. Guardião 08, pouso autorizado, pista 1-7, 1 centena com 12 nós, o ajuste 1-0, 1-3. Pouso autorizado, 1-7, 08. Hotel Delta, sim, então mantenha a linha do litoral francês, você pode ir através de Pituaçu para cruzamento com a torre. Controle? 6356, estabilizado a distância. Falei 6356, Delta, chame torre no 8985. Torre, Vitor Hotel Delta. Reporte vertical de Itapuã, Vitor Hotel Delta. Reportará a farol Itapuã, Delta. 2733, não será possível girar a base neste momento? Sim, prolonga a perna do vento devido ao tráfego da Uxané na final, mais ou menos 2 milhas do externo, 2733, 1500 pés. Afirma, está prolongando a perna do vento, 2733, 1500. Prova e volta mais a tráfego. 08, no colo 41, no agilize, 180 autorizado, reporte livrando, parte 4. Juliette Romeu, qual o parte Piratuceri? Autorizado, seguindo o guardião 08, reporte livrando. Vale mais, parte 5. Viu aqui, o Alfa Jornalista, nada da ideia. Kilo Romeu Oscar, segue o Alfa Juliette Romeu ingressando neste momento na pista 17. Reporte alinhado e pronto, cabeceira 17, o Kilo Romeu Oscar. E Mike, após o Kilo Romeu Oscar, autorizado, parte 5, frequência livre. O Kilo Romeu Oscar, autorizado, parte 5, frequência livre. Xerém 6356, na escuta da torre. Afirmativo, passou o externo, parte para lá. Ok, fundo autorizado, pista 10, uma centena com 12 nós, a cabeceira de locagem 380 metros, M3 no ajuste para informação, tráfego já superado à sua esquerda, no 1510, um cara manda curta ela, a gente estava na escuta da torre. Ok, serve informação aqui, uma milha e meia à nossa esquerda. Isso, exatamente, já estava visual com o seu tráfego, já estava separado, 6356, fundo autorizado. Gente, livre posto. Consulta. 2733 autorizado girar a base retaguarda do Oxané, aguardando a autorização para a toque emitida 2733. Valeu de base, 2733, aguardando. Vitor Hotel Delta, Itapuã. Vitor Hotel Delta. Visual com Oxané à sua esquerda? Afirmo. Extensão em rima mesmo, não é isso? Em rima. Ponte anda 35? Você fala cruzamento do 35? Condições de aproximar inicialmente para 35? Condição. Ok, então aproxime primeiro inicialmente para 35, vento 130 graus, 17 nós. O Vitor Hotel Delta. Pessoal, confirmando, a gente vai para Henry Mar, Serra Novembro e Serra Novembro. Proceniente, inicialmente 35 e após o cruzo o senhor para Henry Mar. Afirmo, 35. Taxi, chama para ingresso, Mike Tchalião. Amã para o nível 050, aí chama 093. E Amã para o 050 no 093, chama 22, obrigado. E após o seu taxia e cruza para a RMA, o Vitor Zé Alberto. Esse autorizado já está livre aqui, eu cruzo direto o 10. Gente, confirme a razão para o destino. O Vitor Hotel Delta. Já iniciou o cruzamento, senhor. Reporte livrando. Gente, sobrevoa ou vai executar pouso? Romeu, triplo papá Romeu Lima, gente, como foi estimado de ponto e tempo que pode voo? Gente, pousou 5-0, tempo total de voo mais 25 minutos, confirme? Pronto, a Delta já livrou o eixo Delta 10. Ei, Zico Hotel Delta, reporte solo controlado aí em mal, vento 1 centena com 15 nós, o ajuste no 0 no 3. Reporta lá em mal, Delta. Tá pegando? Zico 0 1 3, cabeceira de local em 380 metros, todos autorizados, pista 1 0 2 7 3 3. Salve, Brifoso, cabeceira deslocada, pista 1-0-2-7-3-3. Pelo Romeu Oscar, aos 45-19-8, boa viagem, bom voo. 19-8, graças. Torre Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Papa Tango Romeu, final 1-0, intenções de pouso na 1-7. É, Florianópolis. O 2067 autorizado. Você é autorizado para o seu destino? 235. FM 235? Afirma. Sim, autorizado direto do destino. A para 2510 do quilômetro. É, 2510 do quilômetro. Dá licença, precisa? Vamos ver a Sierra, confirme o Transformers. 20 Bravo com Sierra, mantenha 510. Assente do Romeu 1044 decolado agora há pouco, mandando 510 destino Cachoeira também. O Xalé 6356, o Xalé na nave da Gol está marcando pelo faixa após ingresso no mesmo. O seu portão é o ONU ONU, portão 11, 6356. Ok, observando o voo, vou seguir essa parte para o ONU ONU, chama 6356. Na 20ª milha, o braço para a terra. E é forte ligando, não pode voltar? Passando aqui no 77, reportando o grau, não apenas 53. Oscar Papa Golfo. Sami e Léo para modificação 1-2-0-1. Léo chamou o controle. Ai que Oscar Golfo precisa. Oi, Salvador, boa tarde, 2067, alinhar e decolar, 1 centena com 15 nós, cabeceira de local em 380 metros. Decola 2733, frequência livre aos 48, com boa tarde. Valeu, obrigado pela conversa. Alfa, autorizado ingresso 97, reporte alinhado e pronto. Dois cabras, sequência livre. Sequência livre. Faixa retaguarda, assim que o mesmo liberar o setor do posto está autorizado e chame táxi, o tráfego vai partear no gate 11. Ok, o governador da companhia autorizou o táxi da 2-4. O radar. 0-1-5-3. Eu acho que está visual 1-5-3, Bravo, Sierra, mantendo 510, destino Cachoeira também. Tio Kilo Romeo Oscar. Desce para 3.000 pés, zona 013, passaria de 2.000 pés. Boa tarde, Santa Luz 290, 4.000. 3290, acione identificação, desça via Mares para o nível 050, ajuste no 013. 050, zona 013. Controle com 2067, decolado, bom dia. Com 2067, contato com a tabela de colagem. A presente posição voo em Midas, suba para o nível 360. Leida 360, voo 2060. Aguarde só um instante para iniciar no gate 3. A aeronave da companhia que vai iniciar aqui o PAX do gate 9. Assim que o mesmo ao cruzar o pátio, autoriza o seu push de acionamento. O sinal número 1, ok? Trave CR certo em frequência livre para autocoordenação com tríplo para no Lima. Bom, Bravo 10. Tio, por gentileza, cheque o rádio, a sua transmissão está muito baixa, ok? Estou aqui no volume máximo já. Alto e claro, está pronto a cópia, Porto Seguro. Autorizado, Salvador, Porto Seguro, mil pés, restrito no corredor Axé inicialmente. Aguarda a liberação do controle para prosseguir para a Golf 677, prosseguir até Raíra e após direto Porto Seguro. E aguarda a sessão ao nível 105. A decolagem 97, controle 198, torre 1895, transponder 0254. Salvador, controle nacional. 264 com 119 a bordo, 3 horas e 40, campeão. Ok, Oxané 6254, livre táxi pelo Pátio Índio, no ponto de espera da 118, e boa viagem. Livre táxi, obrigado, 6254. O Lima Kilo Lulu, então, decola da 10, a curva direita forte e o corredor Axé. Passaria 2230, desça para 3.000 pés, ajustamos 013, autorizado o LS sem slide. Você pode estabilizar, está livre das restrições de velocidade. Livre das restrições de velocidade, desce para 2.000 pés, ajustado no 013, autorizado o LS X-Ray, gestão 0 sem slide, e o portará estabilizado. Passaria 2230. Mike, Oscar Golf. Como tráfego, 10 horas, 7 milhas, rumo sudeste, 1 até 72, passando no nível 060, descida para 2.000 pés. Mas essa volta está acima, altitude que mantém, altitude que cruza 1.200 pés. Bravo Delta, táxi autorizado até o através do gate meia dúzia. Bem naquilo do voo, acione e ainda aguarde para o táxi, ok? Delta, livre táxi, até o pátio 3. Tá. Ciente, tem o mesmo no GPS e no visual, reportar estabilizado, passageiro 2, 3-1. 3-0, desculpa.